Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Depois, o Em Transe está de volta. Uma sessão de audio-hipnose dura 60 minutos. A primeira parte é conduzida por Ricardo Mariano. Na segunda e última metade, contam com a realização e apresentação do Ricardo Carvalho. Começamos a sessão de hoje com Listening Mirror, um projeto que resulta da colaboração de Jeff Stonehouse com Kate Tustain, a última responsável pelas vozes. Jeff Stonehouse é o maestro que vai compondo os sons de algumas programações com gravações de campo. Do projeto Listening Mirror, o destaque para o disco Resting in Aspic e o tema Falling Under. Boa noite, bem-vindos. Abrimos com Listening Mirror e continuamos com Secret Pyramid, a ideia de um músico de Vancouver, chama-se Amir Abbey, faz drones escuros, densos, claro, repetitivos. Lindíssima a Descent, do disco Movements of Night, e seguimos logo depois com o debut pós-rock, com ambiente lá dentro. Chamam-se Talking, estreiam-se com Tomorrow's Calm. Ouvimos Sea Glass. Agora, os experientes e absolutamente irrepreensíveis Boranener Club of Gore da Alemanha, metal fundido com o jazz, sempre em câmara lenta, oitavo de originais, chama-se Piano Nights. Vamos continuar com By Roseroten List. Thank you. Thank you. altura de terminarmos estes 30 minutos iniciais do En Trance. Logo a seguir a Boran and the Club of God, fomos novamente até ao Canadá, desta feita Montreal, com a música de Vincent Fugère. Nas andanças musicais chama-se Mur, do disco Dream Dictionary, um tema que ilustra bem o som deste disco, The Fox. E terminamos com mais uma edição recente, chama-se Piesny, pertence ao extraordinário músico polaco Jakaszek, uma encomenda do Centro Cultural Nacional Polaco, para que Jakaszek reinventasse uma série de temas de igreja tradicionais. Resulta tudo de uma forma extraordinária, mágica, como é hábito, do disco Piesny, o destaque para NMP. Seguimos com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. a segunda parte desta emissão de Em Transe, a começar com o multi-instrumentista californiano Stephen R. Smith, que surge aqui com um curioso álbum pela Immune Recordings, em que adota duas personagens no mesmo trabalho. Primeiro, um conjunto de temas em nome próprio, com interpretações minimais, como podemos ouvir. Entretanto, o álbum contém uma segunda parte em que Smith adota o seu pseudónimo Ulan Cole e em que interpreta precisamente os mesmos temas, mas de uma forma elétrica e nos antípodas das versões anteriores. Vamos então conhecer esse outro lado de Stephen R. Smith sob o pseudónimo Ulan Cole. A segunda parte de Em Transe contou então com Stephen R. Smith e o seu pseudónimo Ulan Cole, um duplo álbum com o mesmo intérprete. Lançamento da Immune Recordings, Ending Returning. Primeiro então Stephen R. Smith, em nome próprio, depois Ulan Cole, um dos seus pseudónimos. Passagem depois para Amulet, de Oren Ambarchi, mais um dos lançamentos das edições Tapeworm, edições em cassete, em número extremamente limitado. Neste caso, tratam-se de temas ao vivo, gravados e compilados num iPhone, por alturas de julho de 2013. Gravações naturalmente cruas dos trabalhos de Oren Ambarchi. E terminamos a emissão de hoje de Em Transe com uma colaboração de peso, dois pesos pesados, do Drone e dos sons mais esotéricos. Colaboração entre os Sun, projeto de Stephen O'Malley, já uma lenda dentro do Drone e do Doom, e os noruegueses Ulver, ligados aos sons mais progressivos e ao clássico moderno. O trabalho chama-se Terrestrials, lançamento, naturalmente, da Southern Lord. E ao fim, então, desta emissão de Em Transe, voltamos na próxima semana. Alinhamentos e podcasts a partir de radiotrans.blogspot.com. Até à próxima terça-feira. Muito boa noite.